juro, ó Pai, pois quero descansar. Enquanto a noite cai, ergo minha voz e te suplico, ó Deus, protege os filhos teus, vela por nós. O mundo é mau, Senhor, mas tu és bom, meu Rei. A pés enxutos mais um dia atravessei, e agora ao repousar nos braços teus, qual Miriam direi, só o Senhor é Deus. O mundo é muito mau, minha vida quer matar. Em ti vou me esconder e dormirei, se eu não despertar pra vida secular, pro céu irei. O mundo é mau, Senhor, mas tu és bom, meu Rei. A pés enxutos, mais um dia atravessei.